desacelera. Encontrar o equilíbrio é um encontro diário consigo mesmo para alinhar seu meio termo. O equilíbrio é o caminho do meio, o respiro, não o desespero. Não é ausência e eliminação de tudo que possa parecer negativo. É presença com direção. A vida não deixa de te apresentar momentos de tristeza, de estresse, de raiva, de dor. Equilíbrio não é a ausência disso. Equilíbrio é sentir isso, vivenciar, mas voltar. Voltar ao caminho do meio. O caminho não pede o abandono daquilo que pesa. Não é fuga. É o balanço perfeito entre os opostos. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Pede consciência. O adeus é apenas para os excessos. A partir de hoje, apenas a dose ideal que te mantém humano e divino o suficiente ao mesmo tempo. Entre a falta e o excesso, a luxúria e a castidade, o ódio e o amor incondicional, a abnegação e a ganância, o grito e o silêncio, o controle e a apatia e tantos outros paradoxos da vida, existe um espaço. Tente habitar esse espaço. E o principal, abandone o julgamento. Cada um de nós tem uma história única. Somos todos filhos desta mesma Mãe Terra, habitantes desta mesma casa de natureza infinita, que só exige de nós que saibamos coexistir em harmonia. Nossas histórias únicas fazem com que cada desafio seja mais difícil para uns em alguns aspectos, menos difícil para outros em outros aspectos. Portanto, se atente à sua jornada e seja luz na jornada do outro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro.